5626, checa o trem, pouso livre, 130 graus, 112 é nós, pista molhada. O trem está baixado e checado, 5626 tem pouso autorizado. Afirmativo. A 4 mil pés, corrija, 3 mil pés, ajuste no 020. 3 mil pés, no 020, 3 mil pés, por favor. Novembro, Vitor Sierra, desça 2 mil pés, autorizado a final do ILS X-Free, reporte estabilizado, localizador. 3 mil pés, novembro, Vitor Sierra, reporte estabilizado, localizador. Controle Uno 394, está passando 1.800 pés. O plano havia sido passado na hora anterior, mas parece que havia um problema de comunicação com o sistema da sala ES, havia travado, alguma coisa assim. A senhora poderia dar uma verificada novamente pra gente, pra ver se disponibilizou o nosso plano? Vou verificar sim, vou coordenar também com o PLN Recife e já retorno. Muito obrigado, senhorita. Paulo Índio Alfa Lima. Índio Alfa Lima, prossiga. Ok, táxi até a saída do pátio 3, aguarda ingresso no pátio principal. Autorizado, descida até o 050, identificou, chegada maré, sob vigilância, rodovisão. Alô? Passará. Vitor Charlie Delta, livre decolagem da 17, 120 graus, 112 nós, Vitor Charlie Delta. Solo 41 no meio, prossiga. Não, negativo, o que foi correado para a aeronave do senhor seria posição 3. O Gol da 3 já está previamente autorizado a iniciar o pushback. Delta 129-5626, obrigado, bom dia. Bom dia. Paulo, São Salvador, 35626, livrou via Delta. Prossegue o táxi Alfa Kilo até o Passo 3. Trip 5626. Alfa Kilo, Passo 3. Paulo, ainda também pode interessar. Agiliza o Índia Alfa Lima, ingresso passe principal, Lima Mike e me chame na Quebec para prosseguir até a Bata. Saldo farol da barra, Mike Oscar Mike. Fere, perdão comandante, eu me esqueci, reposta no Través de Paripe, ingressão no Interlagos. Estamos aguardando as melhores, ok? O uso Liette Vitor Charlie, aguarde. Victor Charlie Delta, contato radar na decolagem, suba uma centena, a saída Coral. Coral, uma centena, Charlie Delta. Controle, boa, 648. Confirma o controle. Boa, 648. Boa tarde, no 648, oficial de identificação, desceu ao nível 0620, vigilância, chegada à maré. Papá Romeu Vitor, foi na proa de Itap. Papá Romeu Vitor, autorizado a voar na proa de Itap, Romeu Vitor. Qual é o sindicato no momento, Papá Romeu Vitor? 222209, é um flight station. O senhor tem condição de manter 220 até Itap, pelo menos? Afirmativo. Ok, desça 3 mil pés, sem restrições de altitude, o ajuste é 1020, Papá Romeu Vitor. Ajuste 2020, autorizado a descida até 3 mil pés, mantendo o speed 2209. Triplo Papa, Romeu Vitor. Pelo Zulu, já visual com a cabeceira, aguardando a autorização de pouso. 7, continue a aproximação, vento no 30 graus, no 09. Se informarei pista livre, pista molhada, Lima Quilo Zulu. Lima Quilo Zulu. Veloz 26, chame controle 1208, uma boa tarde. 208, boa. Paulo 333, policial Totante, PLB 1257 a bordo, 157, 4 horas e 10, Galeão. Trip 5489, boa tarde, contato radar na decolagem, voa nível 200, saída Argo. 200 Argo, 5489. Da 3154, reduz a 1709. 1709, 3154, a vetoração para espaçamento, curva esquerda até a proa 025, esquerda proa 025, intercepte o curso localizador nessa proa, reporte estabilizado. É, 2000 pés autorizado a final do ILS X-Ray, então 3154. Autorizado ILS. Boa tarde. 4, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 1-3-3-25, bom voo. 25-1-3-3-25, 6315 cleared, come to text. Copa Tech, Ocean Air 6315. Corre 1-1-8-6-12, bom pouso. 2-6-12, não vai me obrigado. Mandou ali, Salvador, boa tarde, Santa 3192, descendo para o 190. Tem essa informação em aqui. Agora sim, já identificação, desceu nível 050, vigilante, chegada maré, tá 3192. 1-150, 0-150, chegada Mari, tá 3192. Confirmando 0-150, 3192. 0-150. 0-150, obrigado. Papa Romeu Vitor, fui na proa de Duna, desça a 2000 pés, ajuste no 020. Repro, Papa Romeu Vitor, ciente, desce para 2000 pés, proa de Duna, com ajuste 1-020, dita. Correto, CNR 6213, quando pronto, chame para o subestacionamento no 04. Direita, chame Sol 1219. 83, já continuamos com o Recife e o mesmo nos garantiu que o plano estaria no sistema aos 17h35 Zulu. Dentro de mais 5 minutos nós teremos o plano. A sua escuta está pronta para cópia e pushback, voltar 3283. Sim, qual seria o gate? 08. Copiado, aguarde, está 3283. Aguardando, está 3283. Passou externo, novembro Vitor Serra. Continua a aproximação, informarei pista livre, tráfego iniciando a corrida, 130 graus, 12 nós, pista molhada. Tem tudo bem, Serra. Paulo, Paulo, Guardião. Guardião 07, decolou os 30, linha do litoral, aguarde transferência ao controle, Guardião 07. Linha do litoral, aguardando. Papá Romeu Vitor, desça a 2000 pés, autorizada final do ILS X-Ray para pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Triple Papa Romeu Vitor, ciente, para pega, descida para 2000 pés, está autorizada a final ILS, cabeceira 1-0, reportaria estabilizada. Colo 648, está livre, descida até 3000 pés e a chegada máxima. 3000, 648. Clear, call me to tax. Pode estar fechando a 6-1-1-1. 30, chame controle em 1208, uma boa tarde. 1208, boa. Negativas, condições ainda permanecem em instrumentos. Assim que melhorar, iremos informar tanto para o senhor como para o Juliette Vitor Charlie, ok? Tapuã, guardião 07. 07, chame agora o controle 1208, até a volta, 07. 1208, obrigado. Vamos ouvir do Sierra, pista livre 130, 14 nós, tem pouso autorizado 1-0, vamos ouvir do Sierra. Final, baixa travada, vai Vitor Sierra. Ok, aguarde um minuto só, já retorno com a informação. 4 passou Duna, tá 3.7 milhas, 2.0. Cliente, continue a aproximação, informa quando visual com a cabeceira. Estima o teto agora em torno de 1.500 pés, o vento 1.30 graus, 1.12 nós. Informe quando visual com a pista 3.154. Vamos lá, 3.154. Subida? Negativo. Cliente grave. Continue então a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando a pista livre, tá 3.154. Com curva à direita no corredor axé. O controle opera 1208, aciona 0263 e estamos operando agora visual nos mínimos. 5 mil metros de visibilidade sem chuva, ok? Cliente da Fox Bank, muito grato, vamos tripular para Romeu Vida. Mike, Oscar Mike, sua posição? 3-3. Corre a 1 no 86. 1 no 86, o quilo que o Lima informe o POB, autonomia alternativa. Você está mantendo? Confirma a autonomia? 3-3, libera a direita. Chame solo na frequência 1219. Copia? São no zero, 140 graus. Com 149, informarei pista livre, o TAM 3154. Aguardando pista livre, TAM 3154. 120, decimal 8, aciona 5573, cotese. 130 com 14, nós decolagem livre. Eu decolagem no zero, bom, 163. Acionamento, táxi decolagem com a torre 1186, ajustado no 020, bom voo. Boa noite, United. Clear, via in and out from holding point, call tower 18.6, QNH 1020. India Alpha Hotel Tower 86 Ocean and 315. Juliette, Vitor Charlie, inicia o táxi, reporte na papá. Juliette, Vitor Charlie. Não entendi. De Alfa Lima, então nós temos uma aeronave que já está saindo, tá visual com ela. Ok, então mantenha a posição, aguarde. Amber Vitor Sierra, confirmando? Deixa eu seguir até que pátio. Cruza Alfa Kilo até o passe 3. Guardião 07, frequência livre, até o regresso. Salvador, boa tarde, 1-3-3-3. Voo 1-3-3-3, contato radar na decolagem, voo nível 360, saída da El. 360 da El, 1-3-3-3. Total 9890, chamo centro Recife, 125 decimal 1, alterno no 33 decimal 25, vou. 251, 3325, grato, boa tarde. Roger, 6215, kill line up and maintain test route 10. Então 3154, solos 36, libera a direita, solo em 1219. Libera a direita, solo 219, 3154. Índio Alfa Lima está na escuta da torre. Ok, pode ingressar agora a sua esquerda e seguir até a bata, o Índio Alfa Lima. Autorizado, Aracaju, nível 190, decola pista 10, com curva esquerda, saída Pucca, transição Caju, o controle opera 120.8, aciona 5064, prossegue via Upper Whisky 58. Puxa no 020, reporte localizador. Santos 1292, autorizado, 3 na pé, 1020, Santos 12. 8. 32, 23, 08, 10, 10. Afirmativo, correção da aerovia, Golfo 677 inferior, no gate 8, no gate 8, o senhor está livre, chame para o táxi. Chama para o táxi, autorizado de estacionamento, 3223. Paulo, 3154, livrou na alma, não se escuta. Livre, chame táxi. Cliente, continue a aproximação, informarei pista livre, 140 graus, 12 nós, Papá Romeu Vitor. Papá Romeu Vitor, cliente, aguardando suas instruções. Doutor 3192, possibilidade de manter 2509 após o TAP? Autorizado, 3192. É 3192, autorizado. Repita aí, Papa Romeu Vitor, cheque trem de pouso, vento 130 graus, 140 graus com 159. Triplo, Papa Romeu Vitor. Trem de pouso baixado e travado, ciente do vento, aguardando a autorização de pouso. Tem pouso autorizado, pistão no zero. Pouso autorizado, pistão no zero, triplo Papa Romeu Vitor. Ocean S6215, Airborne at 38, Salvador Approach Control 120, decimal 8, bye bye. Ciente, aguarde, temos aeronave na final para pouso. Ocean S6315, good afternoon, radar contact on takeoff, climb and maintain flight level 360, dial departure. Level 360, request flight direction, say that. Intersection Ocean Air 6315. You are clear direct to dial. Direct dial Ocean Air 6315. Volume 648, confirma. Estabilizando. Chame a torre, 118, decimal 612, bom pouso, o gol no 648. Boa, bom trabalho. Salvador, ouvi para o Charlie Delta. Victor, Charlie Delta, prossiga. Bom, após coral já vai ser com controle ilhéu. Mantém ainda pro outro coral, aguarde para contato com aquele controle e autorizar ou não, ok? 3192, desça 2000 pés. Autorizado a final do ILS X-Ray para pista no zero. Reporte estabilizado no localizador. Agora você sempre de operação. Dizão, senhor. Mike, é o seu Mike. Chame a torre Salvador, 1186, bom pouso. 3192, confirmando 2000 pés. 2000, autorizado a final do ILS X-Ray. Reporte estabilizado, TAN 3192. Entre TAN 3192, autorizado, ILS X-Ray, 2000 pés. Trip 5489, chame Centro Recife, 126, decimal 0. Alterna 128, decimal 8, boa tarde, bom voo. 260, 288, muito obrigado, Mike. O Papa Romeu, Mike Oscar Mike. Mike Oscar Mike, boa tarde. Senhor, tá com a 17 no visual, vai pro Bata, o hangar da Bata, pro Mike Oscar Mike. Gente, helicóptero continua a aproximação, reporte na curta final, o Mike Oscar Mike aproxima direto pra Bata, não é isso? Positivo, senhor, direto pra Bata, pro Mike Oscar Mike, tá 5 milhas, 4 minutos agora, já tá com um campo no visual. Gente, 140 graus com 14 nós, continue a aproximação. Continua a aproximação, vou mais encaixar. Triplo Papá Romeu Vitor, Solos 41, libere pista direita e chame solo em 1219. Juliette, Vitor Charlie, decolou os 41, corredor axé, controle 1208, tá, boa tarde. Chama 208, boa tarde, ó. Muito obrigado. Voo 1648, chega o trem de pouso, 140 graus com 14 nós. Voo 1648, copiou? Alternativa. Boa tarde, Letícia Charles, decolando a sua escuta 5573. Boa tarde, mantenha as condições visuais no meu país, corredor Axé. Aguarde para a subida, Juliette Vitor Charles. Aguardando subida, radial 270. 27, ok, mantenha o Axé ainda, aguarde. Mantenha, Juliette Vitor Charles. Está passando o quilo Lima, estima pouso 1833, ingresso na terminal de Ilhéus em mais 40 minutos. Copiado, grato. Quilo Lima. Tá 3192, estabilizado em LS, pista 10. 3192, chame a torre de Salvador, 118, decimal meia dúzia, bom pouso. Tá 3192, obrigado. Para o táxi, confirme. 6203 para o táxi, tem 92 a bordo, com 3 horas e 50, confirme. Via Índia Alfa, Delfonso Ferreira, condição a torre, 118, decimal meia dúzia, ajustando 020, bom voo. Alfa, no 3283, prossegue então, via Índia Alfa, dá o ponto zero, dá 1-0, bom voo. Cuidado, Índia Alfa, ponto zero, tá 3-1-0, 2-6-4-1, lá o 3-2-2. São 3-1-5-4, após afastar a aeronave da companhia, prossegue via Juliette até o 09. O triplo Papá Romeu Vitor vai prosseguir a retaguarda do TAM, ingressa no pátio, Lima, Mike, me chame na Quebec para o cruzamento. Oceaner 6142, copia? Prossiga. Autorizado Recife 350 via Upper Whisky 58, decolar 1-0 com curva esquerda, saída Fuca, transição Caju, o controle opera 120 decimal 8, aciona 5031 no cotejo. Autorizado Recife 350 via Upper Whisky 58, decola 10 com curva esquerda, saída Fuca Caju, controle 208, transponder 5031. 5031 no transponder, o cotejamento está correto. Quando pronto, chame para o posicionamento no 06, o Xaner 6142. Não, estamos prontos para o pushback no 06, o Xaner. 6142, aguarde o pushback. Nós temos duas aeronaves que irão ingressar, passar a retaguarda do senhor, e após iremos autorizá-lo. Mas, eu não sei escuta para o pushback. Lima, Kilo Zulu, no pátio 3, está autorizado o acionamento. Reporte na saída do pátio para prosseguir até o pátio 5. Solo, boa tarde, Gol, no 648, nossa escuta. 648 da Gol, uma boa tarde, prossegue o táxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reportaremos antes da Juliette, no 648. Charlie Delta, controle. Serviço radar encerrado, 58 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha o nível 100, chame o controle Léo. 120, décima 1, boa tarde, bom voo. Sim, se o triplo Papá Romeu Vitor teria horário, o estimado de calça fora? Sim, o coordenador conhece. Para sua informação, tem um tráfego para a posição de 10 horas, a 5 milhas. O tráfego está mantendo essa mesma radial de saída, um Charlie 182. Suba 105, o senhor cruzar na vertical com o tráfego, ele autoriza na proa do destino, ok? Tá bom, obrigado. Juliette Vitor Thiago, me confirma o pouso, 1801? Não, 1805, dona, 50 anos. 51, copiado grátis. Alaska Mike, já solou? Solos 46, acione stand-by no transponder, Mike, Alaska Mike. 92, Silvio, na pista. 3192, boa tarde, prossegue o táxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Sente Alfa, reporta antes da Juliette, 3192. Decolagão na 0, 0, 0, 0. Após a corrida do Airbus à frente ali, mantenho no 03283. Confirmando, é o Lima Kilo Zulu. Ok, aguarde, Lima Kilo Zulu, ingresso no passe principal. O triplo Papá Romeu Vitor, é o Sola. Coordenamos junto ao Centro Recife, plano de voo Recife, e o mesmo não tem o plano de voo do senhor. O senhor apresentou lá, foi isso? O destino, Serra Novembro, dava em volta. Direto, Brumado, Juliette, Zeta Charlie, obrigado. Xanamia 326, autorizado descida até 3 mil pés. Ajuste no 020. Reporte estabilizado, localizador está livre da restrição de altitude em TAP, o Xanamia 326. Excelente, descendo para 3 mil, livre da restrição, reportará estabilizado, o Xanamia 326. 6, decolou os 48, 48, chame controle em 1208. Uma boa tarde. Vai chamar o controle em 1208, 6213, boa tarde. Possível, é 5. Que não tem ninguém. São 3192 na Alfa, pode ser o Juliette. São 392, vai prosseguir via Juliette para o 04. É Juliette, 4, 3192. Valeda? Dael, autorizado. Dael, 6213. Controle Salvador, tá passando Índia Paparosca, decolado da 97. Índia Paparosca, 1 mil pés, corredor Axé, reporte no farol da barra. Meu pé, do Axé, contará para da barra, Índia Paparosca. Quilo, Quilo Lima. Você vai manter mil pés até o destino, confirma? Seguinte, frequência está livre então para coordenação própria, bom voo, deu regresso. Quilo, Quilo Lima. Semana PLB 85. Perspectiva está andando Salvador. Alternando Salvador 85 no PLB. Só segue o táxi via Pátio Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, quando soma a torre 1186. Mas o destino 020, bom voo. O táxi via Pátio Índia e Alfa, 020, 1186. Lima Kilo Zulu, na escuta? Lima Kilo Zulu, é o solo? Após o avião, está autorizado ingresso no pátio principal via Lima, Mike, e na Quebec irá me chamar para o cruzamento. 08-3283. Olhe Salvador, tá 3283. 3283, boa tarde, contato radar, suba 190, saída PUCA. 190, PUCA, tá 3283. Solicita Aracaju direto, tá 3283. Ok, autoriza inicialmente na proa de Jamo, direto, aguardando a coordenação. Jamo, aguardando, tá 3283. Vai atingir o 3000, Xané 6326, pode continuar descendo para 2000? Autorizado até 2000 pés, autorizado a final do ILS XB, reporte estabilizado, 6326. Que é autorizado, descida para 2000, reportará estabilizado, Xané 6326.